anos eu vou do teu sofrer participar. A tua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, Senhor, pela cruz, gentilmente me atraiu, e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Me atraiu.